Fatango, prossiga. Bom dia, Vitão. Estrela Fatango tá... passou através do parque de Santo, pulando por onde está Poã. Instruções para ingresso por circuito 17. Olha, meus alemães, tráfego informado, autorizado direto para capseiro 17, sul, parte da data, seu critério. Vitão, a centena com 7, falando solo. A centena com 7, está presente, está autorizada para parte da mata. Cruzar final da 17, vai reportar no solo controlado, Thiago Fatango. Azul 4207, identifique, desça via Bonfi para 4 mil pés, ajuste no 019. Via Bonfi para 4 mil pés, 019. 30 Fortaleza, o POD e autonomia, 29? 133 é o POD, autonomia 3 horas e 20. 133, 320, táxi autorizado à direita, via Índia, pode esperar no 0, mantenha a posição, chanetão 18, decimal 9, 5, ajuste ativo do 0, 19. Pé direita, via Índia, 18, 95, ponto de espera, agora não é 30. Para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 120, decimal 3, via Índia. Azul 2770. 2770, escuta. 10 milhas, promoção coral, mantém nível de voo no 60. Serviço radar encerrado. Chame o controle Lheus em 1201. Lheus 201, azul 2770. A parte da mata está visual para a fixa no ponto de espera. Ciência. Papatango Romeu Tanhante, autorizado ingresso. São 7, reporte aliado pronto. Aeronave da aproximação, aproximação direto para o baixo da bata. Aeronave da aproximação, 17, né? A sua retaguarda, a aeronave está visual com a sua aeronave. Afirmativo, azar está ativo. Zero, direto mesmo, bom dia. Zero, bom dia. Então, 05 aguarde para prosseguir o gol no 621. Tem livre, gol no 621, aguardando para prosseguir. Não, Alpha Channel 9002, taxi vai a Alpha, route Charlotte Juliet. Alpha Charlotte Juliet, Channel 9002. Liga que usou o cotejo. Livre de colagem, som 27, o vento 090 grau, 079. Bom dia, papapá, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, prossiga. Dois minutos para pouso, na imagem está no através da rotatória. Mike Romeo Alfa, reporte solo controlado em Imar, o ajuste altímetro 10119, vento 100 grau, 07 nós. Controlado em Imar, reportará Mike Romeo Alfa. Charlie Fatango, solo 29, frequência livre. Ano 1094 estabilizado. 1094, chame a Toy Salvador, 118.95, então pouso. 18.95, obrigado, trabalho. 40, Salvador, Maceió, nível de voo 350, aerovia Zulu 17, decolando reta 10, mantém a reta para cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva esquerda. Descido de vida Pulca, Jama, transição Caju, controle 1-2, 0 decimal 8, transfone 5502. Patango, Romeu Taiante, decolou 3-0, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, obrigado. Vida Pulca, Jama, Caju, 1-2-0-8, ao controle Salvador, 5-0-2, transporte. E a 1-4-5-4. Ponto 1-2, chame papo. Para a próxima. Retém 180 e chame na saída do parte 3 para ingressar no parte 1, W9. Fechando a line 002, clear, enjoy, Angel 1, stand up, 09. Angel 1, stand up, 09. Lima Alfa Romeo, para Paulo Afonso, qual seria o nível? muito baixa a autorização, ok? Então 055, é isso? Cheque o trem, livre pouso, sistema 0, ventuna 20 graus, 612 nós. Baixo checado, livre pouso no 0, voo no 094. Curva à esquerda, para prosseguir no corredor forte, inicialmente restrito a 1.000 pés pelo corredor forte, aguardando menção junto ao controle em 1208 para a ascensão 055. O transfone é 5506, Papa Romeu, Lima Alfa Romeu. Planejamento correto, qual a planilha local de estacionamento? 02, para acionamento no pátio da Bata e táxi de classe, chame turno no 8.95, né, presente, Papa Romeu Lima Alfa Romeo. Paulo, para ingresso principal, ingresso da planta. Táxi em frente, segunda direita, via Índia, a cauda do 737-87, voo no fone espera, mantenha a posição, chame turno no 8.95, ajuste de altinho para 09, direto para Delta. Para iniciar o táxi. Coronel 30, felicito Caracaju da presente. Pode ir, Coronel, só um gol no 30. Obrigado. Tanto é o Julu 17, restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista 190. Mantenha a reta, decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva esquerda, perfil subida Pucajama, transição Caju. Controle 120.8, turma em 108.95, transmone 5505. Autorizado, mídia 3.50, Maceió, é o 3.17, nota do plano. Decola da 1.0, mantenha a proa até 2.10 ou a terceira milha. Curva esquerda, perfil Pucajama, Caju. Controle 1208, a torre 3295, se transforma em 505, bom 648, posição 7. Questão 7, correto cotejamento, chame quanto para estacionamento, o gol no 648. A faixa pronta, obrigado. Irecer. Bom dia, Tango Ilha Bravo, mantenha 500 pés em constantes visuais, direto para Irecer. Quando possível, informe seu estimado de pouso em Irecer. Estima 1520, Ereceu, Tango Ilha Bravo. 1520, copiado, informe livrando a CPR, Tango Ilha Bravo. Bom dia, só uma hora. Comandando a reta. Paulo, voo 1094 de voo, bom dia. Voo 1094, bom dia, táxi Alfa Juliette, pátio 1, portão 10. Alfa Juliette, pátio 1, pro 10, voo 1094. 3207, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento, o ajuste no 019. 2.000 pés, 1.09, azul, 4.207. Decolar 35, transfere o controle 120.8. 208, bom trabalho, 1.06. Controle 1.06. Direto Aracaju. Aracaju, 630. No 621, vou via contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360 Leda, no 621. da decolagem, pista 1-0, 080 graus, 119. Papatango Lima, que nos voou autorizado, a linha é manter, cabeceira 0. Voo no 630, prossiga agora com Recife, frequência 1-2685 e alterna 1-2545. 2685-2545, 1-630. U4207, tráfego sua esquerda, posição de 10 horas, está mantendo 500 pés sobre terreno, é um Robson 44. 10, tráfego azul 4207. Papatango Juliette, Bravo Delta, decolou 37, controle Salvador, 208. 208, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, tem contato radar decolagem, suba sem restrições para uma centena e da presente veio direto Cogbo. Vai voar direto o Cogbo, acendendo a uma centena, Bravo Delta. Papatango, Lima, Quilos, autorizado decolagem, toma 0, vento 090 graus, 079. Salvador, 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, Lima Bravo. Palmeiras, Tamília Bravo, controle. Apresente a frequência livre para a coordenação, não há tráfego conhecido para informar, Tamília Bravo. Vamos ver. Passando Lima, Quilo Zulu, contato radar, suba sem restrições na saída da Arbo para uma centena. Uma centena sem restrições na saída da Arbo, Lima, Quilo Zulu. 3198, pode transferir a destino. Lima, Quilo Zulu, está 3198, deixa para 2 mil pés, autorizado final, ajuste no 019, informe estabilizado. Vai informar estabilizado, se autorizar, vou abrir na descendo para 2. Autorizado. Tango Juliette Bravo Delta, confirme seu sinal de pouso. 1-4-3-2. 1-4-3-2, copiado. gol 1621, Xanadura Recife, frequência 1251 e alternado 133 decimal 95. 1251-3395, bom trabalho. Localizador 90, azul 4207. Azul 4207, completa sinal e chame a torre, Salvador, 118 decimal 95. 895, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, azul 4207, LS, pistão na zero. Azul 4207, continue em aproximação, abaixo de 300 pontos. Agora a liberação, 4207. 258, Lima Cruz Zulu. 258, está presente e vou direto para o destino Lima Cruz Zulu e quando possível se chamar de pouso. Fora, pouso no 425, voo direto destino, correção da Predial 265. 265, sede, autorizado direto destino Lima Cruz Zulu. Direto destino Lima Cruz Zulu. Azul 4207, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso, pistão na 0, vento 070 graus, 059. Ok, livre pouso na 0, 4207, marcha 3. 18295, ajuste 1019. 19295, minha moto para o chão. Polo 648, livre táxi até o ponto de espera da 10, no ponto de espera tudo no 8, decimal 95, 10, 19, ajuste. Até o ponto de espera, comando pronto, 395, repartido. Alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinhar e manter, 10, 140, Xanã. Solas 45, libere primeira direita, chame sola em 121, decimal 1. 121, não seja. Fuzil 98, completa o final do procedimento e chame a torre Salvador 118 decimal 95. Obrigado, boa tarde. gate 0 e 3. Alfa Juliette, gate 3, ou 4217. Direto destino, a de Alteria 319. Obrigado, direto destino, Papatango, Julieta Bravo Delta. Trolle, Lima que usou, tá passando 050 em acessão. É condições iguais para apoio modificação. Solicito o nível de voo 085 como nível final, mantendo estimado de pouso no 425. Confirme o nível solicitado e o estimado de pouso, Lima Kilo Zulu. 085, estimado de pouso no 425. 085, autorizado nível, modificado 1347, Lima Kilo Zulu. Autorizado 085, Lima Kilo Zulu. T3198, avistado, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus, 629. O nível solicitado é 065? 085, Lima Kilo Zulu. Certo, copiado, 085, Lima Kilo Zulu. O Papatango Juliette Bravo Delta, confirme se o seu ponto de modificação de regras? Modifica da presente, eu solicito 085. Certo, modificado 1349, suba e mantenha o 085, Bravo Delta, voando direto para o destino. Gente, Bravo Delta. No 648, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no 0. Ali manter, então, no 0, 648. Solo 50, libere primeiro direito, solo 121, decimal 1. Direita 21, decimal 9, para o 3110. 121, decimal 1, para o 3198. 21, decimal 1, para o 3110. Voo no 648, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 40, grau 049. Decolagem autorizado, dono na 0, voo 648. Para 02, está 31 na 0. 648, decolou 5-1, controle Salvador, 120, decimal 8. 120. Salvador, voo 1648. Voo 1648, bom dia, contato o radar. Chegou para o nível 350 na saída Puca. Saída Puca 350. Pelé 6140, chama o centro Recife, frequência 126.85 e alterna 125.45. 2685.25.45.640. 1162, boa tarde, acionei a identificação, veio direto em Campos e deixa para o nível 050. Tango Juliette Bravo Delta, controle. Na escuta, prossiga, controle, Bravo Delta. Bravo Delta está agora a 50 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém constas visuais e para serviço de voo e alerta, Recife na frequência 1288 e alterna 1260. 1288-260, no 648, chamadora Recife, frequência 1260.85 e alternado 1250.45. 2625.45. Controle Salvador, bom dia, voa no 864, Lima. 1864, bom dia, chama identificação, autorizado via chegada Mari, desça para o nível 060. 060 via Mari, ou 964. Contorno, vou 1962, a gente vai dar uma saidinha um pouquinho aqui pra esquerda, aqui 10 grauzinho, pode ser? Autorizado, gol 1162, assim que a tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas para 9 horas, cruzando, mantendo 085, é um Charlie 402. E a gente faz só afastando uma formação aqui, porque minha já retorna, já foi ali, tá de acordo aí. Mas tá livre de vir o gol 1162. 62. É, tem gol 1864, está livre de desvio. Então, vai voar na frente de que evita a formação direto já. Autorizado, direto de TAP, gol 1864. Direto de TAP, 1864. Bravo, Salvador, bom dia, TAM 31 Amazonas, com informação Lima, autorização para o Galé. TAM 31, 91, pronto, 4. Afirmativo. TAM 3191, destino Galeão, nível de voo 340 autorizado, via Antônio número 857, Monstro. Decola da Psicuna 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irumi. Controle Salvador, 120.8, Tojo Nuno 8.195, aciona 5542, TAM 3191. Afirmativo, está autorizado 340 para o Galeão pela turma número 857, até posição Monstro. Decola do 1-0, curva direita, da El Leda, após rua Irumi. Controle 108 e aciona 5542. TAM 3191 no correto, estive pronto para pushback seu elemento. Chamada, obrigado. Eu vou usar mais 4, 94, só para o Porto Lima. Vamos 094 para Fortaleza, autorizado nível de voo 370 via Antezul 19, Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Decolada pistola 0 com primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador, 120.8, torre 118, decimal 95. Aciona 5536, voo no 094. Dado Fortaleza, nível 370, via Turco do 19, Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Falar de Bangu 0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Aciona 536, solo 120.8, torre correto, chamo pronto para puxar o acionamento, voo no 094. Agora pronto, já na sala. 5288, alterno 260, Dima Turvo, bom dia. Bem, bom, bom. Obrigado. No 864, tráfego número 1, nosso frete da companhia está com ground speed de 250 nós. Inicie a redução de velocidade igual no 864. 64, gente. 0094, correto, chame pronto para ativação, chame pronto. 0094 está autorizado, chame para o táxi. Chama lá para o táxi, boa, vai na parte. O 1864 está autorizado a sinal do procedimento, como número 2 na aproximação, deixa para 2000 pés, informe estabilizado. Vai chamar estabilizado 864. Na 3191, temos 195 a bordo, 3h45 alternando Campinas. 191, táxi via Índia, ponto de espera, pistão 0, todo no 8, decima 95, ajuste no 019, centro 191. 1019, pela Índia, ponto de espera, 1895, obrigado, tenha um excelente dia, essa 3191. Matou em Salvador, 118 decimal 95. 1895, obrigado. Boa tarde, boa nova, meia noite. Gol 1162, tráfego avistado, cheque trem, autorizado por pistão na 0, ventou na 00 graus, 05 nós, ajuste altímetro na 08. Baixou, travou, bem 18, livre pouso, gol 1162. Torre, bom dia, só 3191, ponto de espera é pronto, na 0, só visão com o colega na final. Pensa 3191, mantém ponto de espera, pistão na 0. Mantém ponto de espera. Solo, o gol no 094, pronto para o táxi, 178 a bordo, 3 horas e 4, alternando Teresina. Solo 3, confirmando 178, quer ouvir? 178. Sim, chegou no 094, táxi livre via Pátio 1, Índia. Ponto de espera no 0, turno no 8, decimal 95, ajuste no 098, bom dia. 1018, ajuste, livre táxi, pátio 1, Índia, ponto de espera, torre 1895, bom dia. Gol no 864, completa final do procedimento, chama a torre Salvador, 118 decimal 95. Obrigado, boa tarde. Boa. Eu chamei 6200, acione identificação, vou direto turno para o final do procedimento, deixa para 2000 pés com ajuste no 019. Salvador, boa tarde, 1864 da Gol, Índia Serra, baixado travado. 8864, tráfego acessado. O ajuste de altímetro 10018, aguarde autorização de pouso. Escuta, 864. Chamando 131 no visual com o Boeing da Gol na final 10. Afirmo. Então 3191 na próxima passagem do Boeing da Gol, autorizada a alinhar e manter cabeceira 10. Fala o Boeingão, alinha e manter 10, tá 3191. Gol 1864, livre pouso pista 10, vento 900 graus 059. Todo autorizado, Gol 864. Molhada. Claro. Bom dia, vamos dar 94. 0094, Matheus, quanto espera? Matheus, vamos dar 94. Estaciona 6200, a pista, até o informe que a pista não está molhada. Ah, obrigada. Controle Salvador, Azul 4082, cruzamento 2482. Azul 4082, acionei a educação, chegada a Mari, pista para 4000 pés com ajuste agora 1018. 22 para 4000, Azul 4082. Acionei 6200, ajuste agora 1018. 018, acionei 6200. Pronto, copy. Pronto. Transo 4207 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360 via Amplitude 10 Piraí, após prosseguir conforme rota do plano de voo, decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda, Mótiva. Controle Salvador 120.8, Torre 118.95. Aciona 5550, Azul 4207. Autorizado para Guarulhos, 1310, Brasil 10, Piraí, pode confirmar o plano. Decola a pista 10, curva à direita, saída da El Leda, Mótiva. 1208 ao controle, 0 a 0. Azul 4207, correto, chame pronto para pushback selamento. Fala Salvador, gol no 864, Leblana, se escuta. Gol no 864, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette com 05, gol no 864. 2000, transponde a 1500, ajustado 2. Romeu Sayank, o ajuste em Salvador 908, mantém condições visuais 1500, informa Paris, para ingresso no corredor interlado. Tomará Paris, Romeu Sayank. Salvador, gol 9875, informação, Lima. Gol 9875, valeu, aciona a identificação, autorizado via Chela BF para 4000 pés com ajuste 908. Gol 4000 e... Azul 4207, autorizado. Tiver que ser no meu sintaxe. Romeu. Só 432, Romeu. Mantenha 1.500 e troca seu transporte para 01922. Yankee, mantendo 1.500, ajustado 0122, o meu até o Yankee. O transponder 0122. E o QNH 10118. Gente, ajustado no transporte 0122. Controle 1208, obrigado. Salvador, 3191, bom dia. Cessna 3191, contato radar, suba para o nível 340, autorizado laser da presente. Voando laser, subindo 340, 3191. Obrigado. Livre decolagem, Pistão 0, vento 120, grau Controle, Salvador, Oxalé 6200, autorizado para o procedimento ILS X-Ray, distância 0. Autorizado, Oxalé 6200, final do ILS X-Ray, distância para 2000 pés, informe estabilizado. Informar estabilizado, distância para 2000 pés, e autorizado o procedimento do ILS X-Ray, distância 0, Oxalé 6200. Rio 4082, descia para 2000 pés, autorizado o Prodiduna, ao número 2 na aproximação, o ajuste no 08. 10.018, azul 4082. 308, é mais. Bono 094, contato radar decolagem, chegou para nível 370, saída Momo. 370, autoriza para o Edmon? Pesado, Momo. Momo, bono 094. Para o táxi azul 4207-98 agora, 5 horas, Ribeirão Preto. Confirme a alternativa? Ribeirão Preto, Serra Bravo, Romeu Papá. O 4207, táxi livre via Pátio no Índia, ponto de espera 90, torre 98, decimal 95, ajuste 1098. 1098, livre táxi. E aí, tem uma espera de versão que escolheu 4207. Salvador, muito bom. Bom dia, Xané 6255, passou 195, até 170, tá pra seguir. Identificação autorizada via chegada Mari para o nível 050. 070, via, 2, Romeu Yankee presente através de Paripe. Romeu Yankee, vou comprar outra rotatória e chame visual para a hora da bomba. Rotatória vai reportar visual. Bônus 094, efetuando desvio à direita para evitar formações. Confirme a proa e quantas milhas, Gol no 094? Proa 330 por 20 milhas. Copiado, está autorizado o desvio pela direita, Gol no 094. 9875, tá bom. Você tá livre de jogo 9875. Chama aí, Renato, na zona, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, azul 4207.3. 10 pra nós. Azul 4207, a linha está preparada? Afirmativo. Azul 4207, cruzada linha de decolagem 10, vento 10 graus, 059, fazendo manobra. Linha de decolagem azul 4207. Azul 4082, está livre de desvio, informe estabilizado na final do Guilherme. Reportaremos 4082. Na final, via 10, X-ray, estabilizado. Chamada 200, deixa eu ver se está livre, está no André Azul, no colégio. Ajustando 1008. Mandando pista livre, 1018, tunel 6200. 5. 251-3395, obrigado. E você, Ian, que tá visual para o aeródromo? Afirmativo, visual quando teste.